Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 230, gravada em 26 de fevereiro de 2020. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando aos nossos ouvintes que as notícias aqui são apresentadas de forma resumida. Caso você queira ler a notícia na íntegra ou queira checar a fonte original, você já sabe que os links estão aí no seu agregador de podcasts ou então lá no nosso site. Se você tiver críticas ou sugestões para o nosso programa, por favor, escreva para nós. O nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. O nosso programa é mantido pelos ouvintes. Se você gosta do Segurança Legal e quer que ele tenha longa vida, pense em nos apoiar. Acesse o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo exclusivo dos apoiadores do Segurança Legal. E nesta edição, navegadores ativam DNS sobre HTTPS. Ataque de ransomware para usina nos Estados Unidos. Testes enganam piloto automático da Tesla. Grupos do WhatsApp expostos no Google. Entre outras notícias. E vamos a elas. Ataque de ransomware afeta a operadora de gasoduto nos Estados Unidos. Começamos essa edição falando sobre um anúncio feito pelo DHS, que é o Department of Homeland Security, que é uma entidade lá do governo americano que cuida da segurança dentro do país. Nesse comunicado, eles afirmaram que um ataque de ransomware atingiu a operação de um gasoduto nos Estados Unidos. As operações desse gasoduto foram interrompidas por 2 dias. Essas instalações que eram responsáveis pela compressão e distribuição de gás natural, de acordo com esse comunicado aí publicado pelo governo dos Estados Unidos. Nesse comunicado, não foi informado quando o incidente ocorreu, mas apenas resume o evento e fornece orientação técnica para outros operadores de sistemas críticos de infraestrutura, para que eles possam tomar medidas de precaução contra um ataque semelhante. De acordo com esse comunicado, o incidente começou com um link malicioso, vejam vocês, enviados através de um e-mail de phishing. E esse clique nesse link malicioso permitiu com que os atacantes pudessem infectar a rede de TI, né, dessa empresa de gasoduto, que distribui o gás, né? Mas eles também conseguiram infectar a rede de operação, que é o hub de tecnologia operacional dos servidores que controlam e monitoram os processos de distribuição de gás. Com isso, as duas redes, tanto a rede de TI quanto a rede de operação, foram infectados com o que o comunicado descreveu como um ransomware de commodity. Uma rede de operação é diferente de uma rede de TI. Essas redes basicamente têm as suas estações de trabalho com software crítico para gerenciar os equipamentos de fábrica e outras operações que geralmente são críticas, funcionam 24/7, claro, tem acesso limitado. Já as redes de TI, nossos ouvintes com certeza conhecem, são as redes abertas onde você tem impressoras, softwares de gestão, softwares de escritório e outros trabalhos administrativos. Em tese, essas redes deveriam estar separadas, mas não é o que ocorreu nesse incidente. O comunicado afirmou ainda que o invasor, depois de ter acesso à rede de operação, ele conseguiu implementar o ransomware em ambas as redes e com isso ele conseguiu criptografar os dados e ao mesmo tempo aí, causar o máximo de dano possível antes de solicitar o pagamento do resgate. Ainda de acordo com o comunicado, esse ransomware não afetou nenhum controlador lógico programável, os conhecidos CLP. Caso isso ocorresse, isso comprometeria o funcionamento dos equipamentos industriais. Vejam vocês. O plano de resposta a emergências existentes nesse gasoduto focava somente em ameaças de segurança física e não de incidentes cibernéticos. Embora o plano exigisse uma declaração de emergência completa e o desligamento imediato, o gasoduto considerou o impacto operacional como menos grave do que previsto e decidiu implementar aí apenas medidas, algumas pequenas medidas de resposta a emergências. Embora o impacto operacional direto desse ataque cibernético tenha sido limitado a uma instalação apenas, outras instalações desse gasoduto que estavam distribuídas geograficamente em outras localidades também tiveram que interromper as suas operações por causa da dependência dos dutos de transmissão localizados nessa primeira instalação que foi afetada. E isso então resultou num desligamento operacional de todo o pipeline durante 2 dias. Olha, isso demonstra bem em que estado está a segurança da nossa infraestrutura crítica. Se é assim nos Estados Unidos, imagine em outras partes do mundo. Aplicativo espião vazou dados de milhares de vítimas espionadas. Pois é, ouvinte, o tal aplicativo é o KidsGuard. Vejam só que nome sugestivo, né? E o aplicativo afirma que pode acessar todas as informações de um dispositivo, incluindo aí localização em tempo real, mensagens de texto, histórico do navegador, acesso às fotos, vídeos e atividades do aplicativo, além de gravações de chamadas telefônicas. Esse tipo de aplicativo tem se tornado muito popular ultimamente, possibilitando aí que pais possam espionar filhos, patrões possam espionar funcionários e também cônjuges possam espionar aí em caso de suspeita, especialmente de traição. Mas olha, um servidor mal configurado fazia com que esse aplicativo estivesse aí expondo todas as informações coletadas de forma aberta na internet. Esses aplicativos aí, que são chamados tecnicamente como stalkerware, eles têm passado ultimamente por exames minuciosos pela indústria de segurança, justamente porque a segurança deles é bem ruim e no final eles acabam espionando as vítimas de forma secreta e muitas vezes expondo esses dados coletados. Embora muitos desses aplicativos sejam comercializados para os pais, a fim de monitorar as atividades dos seus filhos, o que, em nossa opinião, é altamente recomendável que um pai monitore seu filho na internet, muitos desses aplicativos aí se trajam dessa forma, mas na verdade eles permitem uma instalação oculta e a coleta de muitos dados aí dos dispositivos onde eles são instalados. Com esse KidsGuard não é diferente. O fabricante chamado CleverGuard diz que o aplicativo pode ser instalado de maneira furtiva, a fim de manter aí as crianças seguras, mas ele também pode ser usado para pegar um cônjuge trapaceiro ou até mesmo monitorar funcionários. E quem descobriu o problema desse aplicativo foi o pesquisador Tim Kotman, ele que faz um trabalho bem legal de engenharia reversa de aplicativos e já encontrou muita coisa bacana. Pois bem, o Tim resolveu aí fazer a engenharia reversa do KidsGuard e ele descobriu que o aplicativo estava exfiltrando os dados dos telefones onde o app estava instalado para um servidor de armazenamento em nuvem da Alibaba. E aí ele descobriu que esse bucket lá no Alibaba estava aberto, configurado sem nenhuma senha. Infelizmente, esse erro é bastante comum. Então, olha, se você usa esse aplicativo ou conhece alguém que usa, é melhor não confiar. Se você é pai e quer monitorar o que seus filhos fazem na internet, existem diversos aplicativos confiáveis que fazem isso, inclusive de forma gratuita. Então, é bom você escolher bem para que os dados dos seus filhos depois não sejam não se tornem públicos, né, de uma maneira dessa, né? Uma pesquisa recente da Kaspersky apontou que em 2019 o número de stalkerware, de instalação desse tipo de aplicativo, cresceu 60% no mundo, isso em 2019. Firefox desafia operadoras e ativa novo recurso de criptografia de DNS. Olha, a Mozilla lançou nessa semana uma nova versão do Firefox, que começou a vir com a opção de criptografia de DNS ativada por padrão. Isso para usuários do Firefox que vivem nos Estados Unidos. E olha, as operadoras americanas eram grandes opositoras, chegaram a enviar uma carta ao Congresso pedindo para que o Google não habilite essa função no Chrome. Na prática, o DNS sobre HTTPS, também conhecido pelas siglas DOH, dificulta que os provedores monitorem a navegação dos seus clientes. Olha, é possível explorar o DNS para descobrir qual site uma pessoa está visitando. Sempre que você digita um endereço lá no seu navegador, ele entra em contato com o servidor de DNS para transformar esse nome num número IP, porque, claro, é muito mais fácil você guardar um nome de um site do que o seu número IP. Por padrão, essa solicitação, né, esse request do navegador ao serviço de DNS, ele não é protegido, mesmo se você estiver visitando um site com criptografia HTTPS. Mas olha, com o DNS sobre HTTPS ativado, o navegador passa a enviar uma requisição criptografada para esse servidor de DNS, combatendo esse ponto fraco. De acordo com a Mozilla, isso ajuda a ocultar o seu histórico de navegação dos invasores e evita a coleta de dados por terceiros na rede que liga o seu computador aos sites que você visita. A Mozilla ainda afirmou que hoje nós sabemos que o DNS não criptografado, ele não apenas é vulnerável à espionagem, como também está sendo explorado, portanto, está sendo explorado por empresas que estão tentando monetizar isso. Então a Mozilla afirmou que está ajudando a internet a fazer uma transição para alternativas mais seguras. O Firefox é de fato o primeiro navegador que vem com essa opção ativada por padrão. E claro, as operadoras de internet nos Estados Unidos não estão nada felizes. Em setembro de 2019, uma associação formada pela AT&T, a Telefônica, a Verizon e outras empresas, elas enviaram uma carta ao Congresso americano alertando que essa tecnologia não é muito boa para elas. E elas não gostariam que essa tecnologia viesse ativada por padrão no Google Chrome, porque isso poderia interferir em larga escala nas funções críticas da internet e inibir os concorrentes e possivelmente barrar a competição na publicidade em outros setores. Isso é o que estava escrito lá na carta. Pois bem, o DNS sobre HTTPS, ele tira parte do controle das operadoras que podem analisar o tráfego de DNS para oferecer recursos como controle parental e também bloquear certos sites que existem por aí, mas também fazer a mineração dos dados a fim, é claro, de lucrar com as informações de navegação dos seus clientes. Nos Estados Unidos, sabe-se que as grandes operadoras planejam criar redes de anúncios para competir com o Facebook, usando aí dados de rastreamento obtidos de seus clientes. E aqui no Brasil também algumas operadoras já tentaram monetizar isso, né, onde requisições de DNS feitas para domínios não existentes resultavam no redirecionamento para uma página cheia de anúncios. A Oi fez isso por muito tempo, né? Pois bem, a outra crítica aí também ao DNS sobre HTTPS, administradores de rede teriam mais dificuldade para bloquear conteúdos perigosos nas suas redes corporativas, por exemplo. E como os servidores de DNS usados pelos navegadores, aí, o Cloudflare, o NextDNS, até mesmo o Google DNS, continuarão recebendo solicitações, ainda que criptografadas, eles sim teriam acesso a uma parte desses dados de navegação dos usuários. Olha, esse recurso já está disponível em versões anteriores do Firefox, mas a partir da versão 73.0.1 ele passa a vir ativado por padrão, e o mesmo vale para o navegador Opera, que lançou a versão 67 e oferecendo esse recurso, mas o recurso não vem ativado por padrão no Opera. Veremos como será a adoção desse recurso de criptografia, que é muito bem-vindo, mas se isso realmente vai acabar sendo adotado por outros navegadores. Novo recurso polêmico no Google Chrome traz à tona preocupações de privacidade. E ainda falando sobre navegadores, com o lançamento do Chrome 80, o Google incorporou discretamente o novo recurso que permite aos usuários criarem um link diretamente para uma palavra ou uma frase específica dentro de uma página web. Um pesquisador do navegador Brave, no entanto, ele vê isso como um risco potencial à privacidade e ele anda bastante preocupado com o fato de o Google ter adicionado esse recurso, novo recurso, de forma muito rápida, sem discutir muito sobre o assunto. Esse alerta foi do Peter Sandel, que é envolvido com o navegador Brave. Pois bem, esse novo recurso que o Google adicionou, chamado Scroll to Text Fragment, que é a rolagem para um fragmento de texto, permite aí que os usuários criem um link a partir de uma palavra específica dentro de uma página web e podendo destacá-la automaticamente. À primeira vista, esse recurso parece bem útil, né? Imaginou você enviar lá um link para um contato seu e falar, olha, exatamente aqui nessa parte, você seleciona aquela palavra dentro de uma página web bem grande, gera esse link e envia o link para ele. Parece que é algo que vai facilitar muito, né? Compartilhando aí esses links com outras pessoas. Mas o Peter Sandel, ele alertou que esse recurso representa um risco à privacidade dos usuários. Segundo ele, esse recurso pode ser usado para roubar dados. Vejam vocês. Os principais desenvolvedores de navegadores fazem parte de um grupo no W3C. Esse grupo aí discute novos recursos dos navegadores. Mesmo fazendo parte desse grupo, a empresa não é obrigada a seguir tudo que o grupo diz, mas as discussões desse grupo são públicas, né? E assustou ao Peter saber que o Google não discutiu muito sobre esse recurso, né? Pois bem, quais as preocupações então de segurança sobre esse novo recurso? O Peter afirmou o seguinte, abre aspas, por exemplo, considere uma situação em que eu possa virtualizar um tráfego de DNS, por exemplo, através da rede da empresa, e enviar um link para um portal, um link desse portal aí para alguém, né? Em alguns layouts de páginas, você pode saber se o funcionário dessa empresa tem câncer, procurando, por exemplo, algumas palavras específicas. Ele ainda ilustrou outro exemplo, né? Você pode determinar, por exemplo, se uma pessoa é amiga de alguém dentro de uma rede social, bastando para isso enviar um link aí preparado com o nome desse contato. Se o nome aparecer, é porque você tem esse contato na sua lista ou não. E outras utilidades malignas aí, que o Peter Sandel comentou. Essas são algumas delas, né? A boa notícia é que o Google parece que vai considerar essa opção aí para permitir com que os usuários desabilitem esse recurso que, por enquanto, já vem ativado por padrão. E vamos agora para o nosso bloco de rapidinhas. Primeira notícia. Clearview, polêmica empresa que vende dados de reconhecimento facial, sofre vazamento. A empresa que nós comentamos na edição anterior do resumo de notícias afirmou em um comunicado que o invasor teve acesso não autorizado à sua base de dados e também à sua lista de clientes, que na sua maioria são instituições policiais e do governo. E aí eu pergunto para você, ouvinte, quem vigia o vigilante? Próxima notícia, hackers iranianos patrocinados pelo governo atacaram empresas de VPN. Esses grupos organizados e apoiados pelo governo do Irã fizeram uma grande onda de ataques contra empresas de VPN no ano passado, explorando bugs a fim de infiltrar na infraestrutura dessas empresas de VPN e também instalar backdoors nessas empresas. De acordo com um relatório da empresa de segurança ClearSky, esses hackers iranianos têm como alvo empresas dos setores de TI, telecomunicações, petróleo, gás, aviação, governo e segurança. Próxima notícia, falha em sistema do McDonald's possibilitava lanches infinitos e de graça. Duas vulnerabilidades presentes em um sistema local da versão alemã da rede McDonald's permitiam que qualquer indivíduo realizasse pedidos infinitos de lanches e bebidas gratuitamente. As brechas foram acidentalmente descobertas por dois pesquisadores alemães que reportaram o problema à empresa e o bug foi corrigido. Bom, última notícia, documentos vazados mostram como empresas compram dados de compras feitas com cartões de crédito. A Yodel, que é o maior data broker de dados financeiros nos Estados Unidos, disse, ele afirma, né, publicamente que os dados que eles vendem sobre transações financeiras são anônimos. Mas o documento confidencial obtido pelo site Motherboard mostra que as pessoas podem ter seus dados desanonimizados facilmente. Agora imagine você, ouvinte, se já é assim hoje, imagine com o advento do Open Banking e como é que vão ficar esses dados. Novo malware para Android consegue sobreviver até mesmo ao reset de fábrica. Se você possui um smartphone Android, cuidado! Especialistas em segurança alertam para um novo tipo de malware que de alguma forma consegue se reinstalar sozinho mesmo depois que o usuário formata o aparelho e o restaura para as configurações de fábrica. Batizado de X-Helper, esse código malicioso foi descoberto e documentado pela primeira vez em maio de 2019 pelos pesquisadores da Malwarebytes. Na época, o código malicioso foi identificado como sendo do tipo Trojan Dropper, que é aquele tipo que se disfarça de aplicativo real, mas que depois de instalado começa a baixar e instalar aplicativos maliciosos no aparelho sem que o dono perceba. Mas o que parecia ser apenas mais um entre tantos trojans acabou ganhando uma outra dimensão quando a Malwarebytes revelou o depoimento de um usuário que fez de tudo para se livrar desse malware, incluindo aí formatar o aparelho para as configurações de fábrica, e mesmo assim ele não conseguiu se livrar dele. Sempre que essa pessoa achava que tinha conseguido eliminar o malware, ele automaticamente aparecia instalado novamente em menos de uma hora. Ao efetuar uma análise mais a fundo, a equipe da Malwarebytes descobriu que o app havia corrompido justamente o aplicativo da Play Store, de forma discreta o suficiente para não levantar suspeitas nem comprometer o seu funcionamento. No fim, a equipe conseguiu remover o Trojan, mas ninguém sabe explicar como esse malware consegue sobreviver ao reset de fábrica. Novo golpe usa sistema de segurança do AdSense para extorquir donos de sites. Pois é, ouvinte, golpistas estão usando um sistema de segurança do Google AdSense para ameaçar donos de sites, de acordo com um artigo publicado pelo jornalista Brian Krebs. Vejam vocês até onde vai a imaginação dos golpistas. Esse novo mecanismo reconhece quando há formas de geração de tráfego acima do real, impedindo a monetização via AdSense, que é aquele programa de propagandas do Google, né? Que muita gente que tem site coloca lá para ganhar uma graninha, né? E esse novo recurso aí consegue identificar quando há mutreta aí por trás, né? Quando alguém tenta gerar um tráfego acima do real para o site a fim de ganhar com a exibição dos anúncios, né, de forma artificial, e caso alguma fraude aí seja realizada. Né? Ao anunciar esse novo sistema, o Google disse que passaria a analisar essas fraudes em cliques e impressões de forma mais profunda. Pois bem, esses golpistas estão usando exatamente esse recurso a fim de tentar extorquir os donos dos sites. O esquema funciona da seguinte forma: eles enviam um e-mail para o dono do site, né, que tem lá o AdSense, dizendo que eles têm a capacidade de enviar um tráfego falso para o site do proprietário. Com isso, o Google verificaria que há uma tentativa de aumentar os números de acesso, e com isso o Google poderia aí reconhecer essa ação como fraudulenta, retirando aí a possibilidade de monetização daquela página. Ao convencer a vítima de que é possível fazer isso, os criminosos passam então a cobrar para não fazer esse ataque. O argumento é de que 5 mil dólares, que é o valor que eles estão pedindo para não fazer esse ataque, né? 5 mil dólares de extorsão será um custo menor do que meses sem receber a receita do Google AdSense. Pois bem, vejam vocês a imaginação dos golpistas. Mas o Google já emitiu um comunicado afirmando que nós ouvimos bastante sobre os potenciais perigos de sabotagem, é uma prática bastante rara e criamos algumas proteções para prevenir ataques de sabotagem, fecha aspas, foi o que afirmou a empresa. O Google ainda disse que encoraja que publicadores não se engajem em quaisquer comunicações ou tomem ações futuras com partes que sinalizam que vão direcionar tráfego inválido para suas páginas web. Se há preocupações sobre isso, elas devem ser redirecionadas a nós, foi o que afirmou o Google. Mas não deixa de ser interessante aí a criatividade dos fraudadores visando tirar uma graninha dos donos de sites. Adesivo em placa engana piloto automático de um Tesla durante testes. Pois é, ouvinte, quão confiável é a função de piloto automático presente nos veículos da Tesla Motors? Se você confiar plenamente no CEO da empresa, o Sr. Elon Musk, você dirá 100%. Mas olha, um grupo de pesquisadores de segurança da empresa McAfee colocaram isso à prova e o resultado não foi dos melhores para a Tesla, não. Por meio de um experimento muito simples, os pesquisadores em questão conseguiram enganar as câmeras externas existentes em dois carros fabricados pela Tesla, o modelo S e também o modelo X, ambos rodando aí dentro de um ambiente controlado. Eles conseguiram fazer com que ambos acelerassem bem acima do limite de velocidade. E qual foi a ferramenta que eles usaram para conseguir enganar o carro? Você consegue imaginar? Talvez um exploit, explorando um bug de segurança? Nada disso, ouvinte. Eles usaram fita isolante. É isso mesmo. Dessas pretas que a gente usa para encapar o fio, né? Dessas daí que eles usaram para alterar uma placa. E com isso, os pesquisadores aí, usando fita isolante, eles colocaram pedaços dessa fita aí visando alterar o que estava escrito numa placa. Enquanto a placa em si originalmente dizia que a velocidade máxima era de 35 milhas por hora, o que dá um pouco mais de 56 quilômetros, eles foram lá com a fita adesiva, foram no número 3, fecharam ele bonitinho lá e transformaram o 3 num 8, o que daria aí 85 milhas por hora, o que dá mais de 137 km por hora. Vejam vocês. Sem explorando nenhuma outra falha, as câmeras externas dos dois veículos, né? Esses testes, né, eles realizaram durante 18 meses. Os pesquisadores da McAfee, da Trivedi e da Polvony, eles conseguiram replicar esse teste várias vezes, enganando aí o machine learning que diz existir nos veículos da Tesla. Vejam vocês. Os estudos envolveram também uma professora da Universidade de Berkeley, onde eles participaram, e depois, se você quiser ver o vídeo, né, que eles gravaram, é algo bem interessante, demonstrando como eles conseguiram enganar o piloto automático. Por outro lado, a Tesla anunciou que está oferecendo mais de $1 milhão, além de um Tesla novinho, a quem conseguir hackear um de seus veículos mais novos, aí, o Tesla Modelo 3, que é no evento Pontiwon, que é organizado na famosa segurança de conferência de segurança CanSec West, lá em Vancouver, no Canadá, no mês que vem. Quem conseguir hackeá-lo, né, vai ganhar aí $1 milhão e um carro novinho. Mas olha, a Tesla tem que olhar também para esses truques que possibilitam enganar os seus veículos mais antigos. Links de grupos do WhatsApp foram indexados pelo Google, expondo telefone de usuários. O recurso que permite entrar em um grupo do WhatsApp por meio de um link é uma mão na roda. No entanto, colocar esses links por aí tem causado outro problema. expor o número de telefone de milhares de pessoas das mais diversas nacionalidades e partes do mundo. Quem levantou a bola para esse problema foi o site Motherboard. O curioso é que os links para acesso a esses grupos não foram necessariamente colocados em um site, mas foram diretamente indexados pelo próprio Google. Como notou a pesquisadora Jane Wong, que encontrou esses grupos expostos, né? Ela disse que esse problema tem relação com a forma como o WhatsApp configura os grupos, né? E essa configuração errada aí permitiu com que o Google indexasse mais de 470 mil grupos e fizessem com que eles e as suas descrições aparecessem nas buscas do Google. E claro, com esse link em mãos, alguém poderia tentar entrar num desses grupos e aí obter o número de telefone dos participantes, né? Pois bem, depois que o caso foi exposto na imprensa, né, e também pela pesquisadora Jenny Wong, o WhatsApp agiu e removeu a listagem dos grupos lá das buscas do Google. Signal cresce após investimento de cofundador do WhatsApp. Pois é, ouvinte, falando sobre programas de mensagem instantânea, o Signal, que é um mensageiro com foco em privacidade, tinha em 2016 2 milhões de usuários e 3 funcionários. Mas hoje a coisa é bem diferente. Eles contam com nada mais, nada menos que 10 milhões de downloads na Play Store e 20 funcionários. Esse crescimento ocorreu após um investimento de 50 milhões de dólares feitos por quem? Pelo cofundador do WhatsApp, o Sr. Brian Acton. Acton abandonou o WhatsApp em 2017. Ele deixou o Facebook para criar uma organização sem fins lucrativos com foco em tecnologias voltadas para o bem público. A organização em questão era a Signal Foundation, do qual ele se tornou presidente executivo. Pois bem, fundada no início de 2018 pelo Brian Acton e também pelo fundador do Signal, o Moxie Marlin-Spike, a Signal Foundation tem aí o objetivo de tornar a comunicação privada mais acessível e para isso o aplicativo se concentrou nos usuários comuns e não apenas nos ativistas preocupados com a sua segurança. Sabemos que o Signal é um aplicativo muito bom, mas ainda são poucos os usuários. Na tentativa de atrair mais gente, o Signal tem liberado recursos parecidos com o do WhatsApp, inclusive. Desde dezembro, o serviço ganhou stickers e GIFs de reações, né, com emojis, etc. Além de um recurso que faz fotos e vídeos sumirem depois de serem vistos pela primeira vez. O aplicativo ainda desenvolve uma solução para salvar os contatos dos usuários na nuvem de forma criptografada, para que depois ninguém tenha acesso a essas informações e que caso você precise reinstalar o aplicativo em outro aparelho, seus contatos estão lá salvos. O objetivo, claro, dessas mudanças é fazer com que o programa se torne cada vez mais popular e se coloque aí como uma alternativa segura ao WhatsApp. Site que vendia dados pessoais por R$300 sai do ar após investigação do Ministério Público. Pois é, ouvinte, o Ministério Público do Distrito Federal derrubou o site da empresa BaseUp, que vendia via e-commerce dados sigilosos de milhões de cidadãos brasileiros. Segundo o Ministério Público, informações de 10 milhões de pessoas eram vendidas por essa empresa na forma de pacotes. Um pacote com mais de 21 mil registros de quem vive, por exemplo, no Distrito Federal, custava apenas R$300. Entre as informações compradas estavam lá nome, RG, CPF, endereço, meios para contato, etc. O Ministério Público afirmou que a comercialização desses dados fere a Constituição, que diz que a imunidade, a vida privada, a honra e a imagem são invioláveis. E também o Marco Civil da Internet, que garante o direito à inviolabilidade de dados pessoais. Muito bom, esse site saiu do ar porque ele tinha um registro .br e aí é algo bastante trivial tirar um tipo de site desses do ar, um site legal, né? O registro .br é bastante responsivo para denúncias recebidas, mas olha, A parte triste dessa história é que com certeza esse site vai voltar com outra URL, e também existem muitos outros sites aí fazendo a mesma coisa, os quais o Ministério Público também precisa ir atrás. Claro, Oi, TIM e Vivo limitarão o número de chips pré-pagos por CPF. Olha, uma boa notícia, ouvinte. As operadoras irão adotar medidas para limitar a quantidade de números de celular que uma pessoa pode ter a fim de combater aí o registro irregular de linhas telefônicas. Isso foi cobrado por uma CPI que teve lá no Congresso, a CPI das Fake News, durante uma audiência feita com a Anatel e as empresas de telecom. Na audiência, a Anatel esclareceu que trabalha junto às operadoras para combater os cadastros fraudulentos, e tudo começou aí com um recadastramento obrigatório dos números pré-pagos, né, no qual o cliente, com os dados incompletos, tiveram que regularizar a sua situação, então perderam a linha, né? E ainda esse ano também foi disponibilizado o site Cadastro Pré, onde é possível você verificar quantas linhas pré-pagas estão associadas lá ao seu CPF em todas as operadoras do país, né? Eu mesmo já acessei esse site lá para fazer buscas, para ver se alguém registrou números no meu nome e no meu CPF, sem que eu, claro, tivesse conhecimento. É, além disso, aí numa futura etapa, isso prevê com que esse banco de dados, né, seja ligado à Receita Federal a fim de verificar a validade, a veracidade do CPF. Isso aí dificultaria a ação, por exemplo, de empresas de marketing que utilizam dados obtidos sem autorização, inclusive de idosos e falecidos, para registrar linhas no WhatsApp e assim disparar propagandas, né, mensagens massivas para quem é usuário dessas plataformas, né? Acho que isso é algo muito bom, tendo um controle melhor aí para que não registrem números no seu nome. Pixels de rastreamento. Como o Facebook e outras empresas sabem quais sites você visita? Pois é, ouvinte, eu quero terminar essa edição do Resumo de Notícia deixando um artigo muito interessante aqui publicado no site Manual do Usuário, falando sobre os pixels de rastreamento. Muita gente não tem ideia do que sejam, mas olha, esses pixels de rastreamento na verdade são GIFs transparentes com dimensão de um por um, um pixel por um pixel, que os sites têm usado atualmente para rastrear você enquanto você navega na internet. Claro que esse pixel ele é aparentemente invisível aos seus olhos, mas ele pode fazer muita coisa, podendo rastrear aí os sites que você acessa na internet. Essa técnica tem sido usada inclusive pelo Facebook. E aí talvez você diga, ah, mas eu não tenho Facebook. Mas olha, vários sites têm lá aquele famoso botãozinho de você compartilhar a notícia no Facebook, ou então de você criar a sua conta logando através do Facebook. Isso basta para que o Facebook possa aí rastrear a sua navegação. O artigo é bem completo, com bastante detalhes técnicos, e caso você queira saber o que fazer para bloquear esses pixels de rastreamento e assim ter maior privacidade enquanto navega na internet, eu vou deixar o link lá no nosso site para que você confira o artigo completo. Essas são as notícias que eu tinha para trazer para você. Muito obrigado, você que me acompanhou até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição.